no dia 28 de novembro do ano de 2018. Agora são 20 horas e 2 minutos dessa noite quente de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa dessa noite os amigos Luiz Pessoa Guimarães e a amiga Maria Antônia Paduan, além, é claro, do nosso colaborador valioso aqui, o Sérgio Aguiar, cuidando da parte técnica e também nos comentários. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça a sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Todo início de programa, nós sempre selecionamos algumas datas para serem lembradas para o programa de hoje. Nós trazemos aqui a última quinta-feira do mês de novembro, celebra-se no Brasil o Dia Nacional de Ação de Graças. Por conta disso, no primeiro bloco do programa, nós trazemos um texto do Espírito Emmanuel, extraído da obra Paz e Renovação, psicografada por Chico Xavier, denominado Agradecemos a Deus. Necessário conservar o coração agradecido a Deus, para que as aflições não nos deteriorem os sentimentos. Para isso, é forçoso procurar o lado melhor das coisas e ocorrências, a outra face das pessoas e circunstâncias. Em muitos episódios da nossa caminhada na Terra, porque a provação nos visite, afundamo-nos em desânimo. Todavia, em nos apercebendo com segurança quanto à significação disso, compreendemos para logo que a provação é a alavanca psicológica, sem a qual não solucionaríamos as dificuldades alheias. Certas afeições, no mundo, nos abandonam em caminho, maltratando-nos o espírito. No entanto, que seria de nós se determinados laços possessivos nos detivessem o coração indefinidamente? Empeços materiais persistem conosco por tempo enorme. Contudo, acabamos notando que sem eles quase sempre ser-nos-ia impraticável a consolidação do equilíbrio espiritual. A decepção trazida por um amigo é razão para grande sofrimento. Entretanto, a pouco e pouco, reconhecemos que a decepção, no fundo, não existe, de vez que a ruptura de certas relações se traduz por transitório desnível, através do qual se rompem hoje tarefas abraçadas em comum para se refazerem, de futuro em novas condições de harmonia e rendimento no bem de todos. O bisturi do cirurgião é suscetível de inquietar-nos, mas retira de nós aquilo que pode induzir-nos à morte prematura. Saibamos agradecer ao Senhor os dons de que fomos aquinhoados. Dor é aviso, obstáculo é medida de resistência, desilusão é reajuste, contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, transformam-se-nos sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. e socorre, porque na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são que oportunidades a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres, ou para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os ouvintes. É com prazer imenso que nós participamos desse programa. Já fazia tempo que nós não víamos aqui na quarta-feira, e é sempre com muita alegria que nós participamos do programa Visão Espírita. Mais uma lição nos reforçando aquela lição que Jesus nos deixou quando ele anda sobre as águas, e o discípulo admirado recebeu também um convite que ele também podia andar. E aquele discípulo andou, mas porém ele ficou aflito, sentiu medo e afundou. Então isso é a vida, né? Então você começa a entender que na realidade Deus pura e simplesmente nos permite evoluir através dos testes que nós passamos nesse planeta de provas. Quando nós nos sentimos aflitos, quando nós nos sentimos angustiados, quando nós sentimos raiva, nós deixamos de sintonizar com o Pai. E aí, automaticamente, nós ficamos à deriva, nós ficamos por nossa própria conta. E isso é a lição que nos permite aprender que na aflição, na raiva, você perde a sintonia. E aí você começa nessa escola maravilhosa, aprender a lição, a se controlar, a manter o equilíbrio e a produzir a sua própria evolução. É por isso que a gente percebe que sem essa luta, sem esses testes, nós não crescemos. É o que acontece muito com as empresas familiares. O dono, ele tem um tremendo trabalho para construir aquela empresa, e aí, quando a empresa está grande, que vem os seus sucessores, ele faz a sua primeira bobagem. Ele diz assim: os meus filhos não passarão pelo sacrifício que eu passei. Então ele tira de todos os seus sucessores a oportunidade de crescimento que ele teve. Então, a vida, na realidade, ela nada mais é do que uma escola que, com essas lições mal interpretadas, nós ficamos patinando, nós ficamos sem condições de crescer, de evoluir. Mas a partir do momento que, através do Evangelho, a gente entende o que, que Jesus tentou nos passar, a gente começa a aprender a se equilibrar, a se disciplinar, e assim, é assim que se constrói um espírito perfeito. Na luta dos séculos. É por aí. É como temos todo o tempo do mundo, somos espíritos imortais. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Veja que o autor aqui, Maria Antônia, começa dizendo que, sem gratidão, as aflições dessa vida, e todos vivemos aflições, sem exclusão de ninguém, essas aflições deterioram os nossos sentimentos. E carinhosamente nos estimulam a estarmos aqui trabalhando e refletindo sobre esses temas tão importantes. De fato, no texto, Emmanuel, como sempre, é muito feliz. Ele aproveita todos os momentos da nossa existência e tece palavras profundas de análise das nossas vivências, enfatizando o valor delas para o nosso crescimento e a nossa evolução. Quando ele fala que é necessário que mantenhamos o coração agradecido a Deus diante das aflições, a fim de que não deteriorem os sentimentos, ele está justamente nos mostrando o quão é importante as experiências difíceis que nós enfrentamos, Porque quando nós alimentamos a fé, a confiança em Deus, nós conseguimos manter o sentimento de espiritualidade, essa conexão com Deus e, ao mesmo tempo, o reconhecimento dos benefícios que Ele nos proporciona, nos é muito mais tranquilo cultivarmos bons sentimentos. Porque, em geral, diante das dificuldades, nós nos desesperamos, nós deixamos o desânimo tomar conta, como ele próprio diz aqui, né? Que em muitos episódios da nossa caminhada, porque a provação nos visite, afundamos-nos em desânimo, todavia em nos apercebendo com segurança quanto significação disso são essas experiências. Quer dizer, nós acabamos percebendo, depois de vivenciar as dificuldades, aí que nós revestimos os nossos sentimentos de forma positiva, né? Então, diante de provações difíceis, nós os debatemos, nós ficamos desesperados, e aqueles que não cultivam a fé, a esperança, não alimentam a sua espiritualidade, não tem com que se assegurar, não tem esperança de que alguma força maior poderá socorrê-lo. E é por isso que muitas vezes as pessoas sucumbem, acabam se deprimindo, adoecendo, né? Mas aquele que sustenta a confiança numa força maior divina, né? Quando vê passar a tempestade, sente a alegria, o prazer, a felicidade e o sentimento de gratidão profundo. Porque é diferente a gente agradecer e a gente sentir gratidão. Gratidão é um sentimento. E aí, por isso que há uma renovação dos nossos sentimentos. Ao contrário, ele não se deteriora, ele se renova. Conquistando o bom, né? Conquistando o bem intimamente. Nosso amigo Sérgio Aguiar está todo entretido lá na nossa mesa de som, com botões por todos os lados, né? Mas ainda assim eu saúdo. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. E eu queria aproveitar e perguntar para você já, fazendo já um link no que a Maria Antônia disse, a gratidão é uma resposta aos acontecimentos da vida ou ela é mais uma força motriz? Boa noite aos nossos ouvintes, Wilson, Luiz, Maria Antônia. Eu costumo dizer que gratidão é o amor em movimento. É como nós humildemente admitimos que nós não somos autossustentáveis, que nós necessariamente muitas vezes vamos precisar de alguém. E reconhecendo então a nossa fraqueza, nós estendemos esse sentimento de amor aquelas pessoas que nos estenderam a mão no momento que a gente precisava. Então, é o amor que se movimenta e vai fazer com que nós destruamos essas energias vibracionais, esses movimentos vibracionais que o Luiz mencionou. Quando nos afastamos do amor, a gente vai criando esse tipo de vibração, né? Essa vibração vai criar miasmas e a gratidão, ela começa a arrebentar, esse tipo de coisa. Eu acho muito interessante ali o entendimento do conceito de atenção. A atenção é a energia que a gente aponta para um determinado estímulo. Então, o ponto em que te estimula, você atribui uma determinada energia. E quando a gente pensa na gratidão, a gente pensa exatamente sobre essa energia, sobre qual energia a gente utiliza diante dos estímulos, porque nós somos estimulados o tempo todo. Então, agora, como é a nossa resposta energética com relação a esses estímulos? Nos dias de hoje, é muito comum a palavra gratidão ser utilizada até de forma meio vulgarizada, eu diria. As pessoas, a Maria Antônia, ela disse bem, a gratidão é um sentimento. Ela não é uma emoção, ela não é uma resposta orgânica simplesmente. É uma construção. Sentimentos são construções que nós vamos empreendendo com o passar dos séculos. Isso está profundamente arraigado em nós. Emoções são superficiais. Em cada existência, nós experimentamos emoções diferentes em função do meio em que fomos inseridos, em função até do nosso aparelhamento físico, como ele reage diante dos estímulos, nós temos emoções diferentes. Já a gratidão não é um sentimento, é uma construção. Então, essa gratidão que a gente fala que foi vulgarizada é uma gratidão automática, é um protocolo social. É como se fosse ali um verniz social, né? Que você agradece, muito obrigado. Hoje usa-se até no WhatsApp, né, aquele iconezinho das mãozinhas unidas, a gratidão. Mas, na verdade, será que a pessoa está sentindo gratidão? Será que aquilo está reverberando como um sentimento no íntimo dela mesmo? E aí nós temos essa gratidão, é a chamada gratidão passiva, né? Essa gratidão eventual, que é a gratidão que ocorre em pontos, em determinados momentos, diante de determinados acontecimentos positivos, geralmente. Então, a gente se formou, encerramos o ano, fomos promovidos, um sentimento de gratidão nos invade, uma emoção de gratidão nos invade, porque é externo. Naquele momento a gente sente uma certa tranquilidade, nós nos sentimos amados, queridos, cuidados, talvez por uma força maior. Mas geralmente não dura muito tempo essa gratidão. Basta que aconteça uma outra coisa ruim para a gente esquecer daquela coisa boa. E curiosamente, o ser humano lhe dá mais foco para coisas ruins do que para coisas boas. E isso é cerebral mesmo. Eu vi uma pesquisa dizendo que o homem, ele dá mais valor em não perder alguma coisa do que em ganhar alguma coisa. Por exemplo, nós damos mais valor em não perder R$1.000 do que em ganhar R$1.000. Isto é, a gente foca mais o lado negativo. Vou dar um exemplo. Um síndico, por exemplo, de um condomínio. Se ele tem duas opções. Uma é não pagar o condomínio e receber um salário equivalente ao valor do condomínio. E o outro, né, isto é, se ele recebe o valor do condomínio e tem que pagar, para ele é ruim. Agora, se ele recebe somente a isenção do condomínio, então veja, eu recebo R$1.000, mas tenho que pagar R$1.000 de condomínio. Para mim isso é péssimo, é ruim. Agora, se eu recebo somente a isenção do pagamento do condomínio, eu vejo isso como se fosse um lucro para mim. A gente foca mais no negativo. Então, quando as coisas acontecem negativamente, a gente volta de novo ao mesmo plano. Já a gratidão ativa é a gratidão que vem do raciocínio. Essa gratidão que vem de você mudar o seu modo de enxergar o mundo. Essa gratidão aqui que Emmanuel fala, quando ele fala que na medida em que nós vamos conhecendo, a gente vai entendendo a causa das aflições, das dificuldades, e vai interpretando o mundo, a nossa atenção sobre os acontecimentos, é uma atenção positiva. Aí, eu vou citar o meu amigo Luiz Pessoa Guimarães, aí é covardia, né? Porque aí nada nos abala. Aí nada pode nos abalar. A gente encontra um ponto, né, em que tanto as coisas boas, é claro, que nos denotam gratidão, mas pelas coisas supostamente ruins também a gente consegue ser grato. O que pode abalar um ser desse jeito, Luiz? É, o que você está colocando, e você foi fundo aí na filosofia, é a questão daquele que sente a gratidão, e outra coisa é aquele que necessita da gratidão para continuar fazendo bem. Né? Então são dois aspectos, e aquele que necessita da gratidão e o outro que ainda nem precisa mais da gratidão porque vai continuar fazendo bem, porque é grato por ter aprendido a fazer o bem. Né? Então ele já evoluiu, já atingiu um patamar que não precisa mais dessas coisas. Né? Então é isso que você está colocando. É covardia a partir do momento que você entende o mecanismo, e é quando a gente olha aquela figura daquelas senhoras assim, de 80 anos, e o cara está fazendo lá, se estribuchando, está se movendo, e ela bota a mão assim na vassoura e fica olhando, apreciando o desespero. Né? É, por quê? Porque aquilo é conquista. Ninguém vai tirar aquilo dela. Ela já compreende. Já compreende. O porquê. E sobre gratidão, né, Sérgio? A gente que tem a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, Sérgio, que nos explicam, né, tanto essa mecânica de como as coisas se processam, né, a relação dos acontecimentos da vida física com o nosso passado, com a vida espiritual, é covardia, não é, Sérgio? Não tem outra coisa se não é um sentimento de gratidão. É, exato, é covardia, porque você estava falando, quando você falou de gratidão ativa, quando você tem gratidão ativa, você provavelmente fica em estado de graça. Isso, é que é você o que significa sente, gratidão. Você sente essa, você sente o amor movimentando aí. E a outra, obviamente, é o que você falou, o estado de graça não acontece, é uma coisa mais temporal. É só pontualmente. Me lembra, a gente sempre cita aqui esse santo, né, considerado santo, mas Francisco vivia em estado de graça constante. Ele agradecia a pedra por ter lhe sido oferecida como descanso, né, para a noite, como travesseiro. Ele agradecia a planta, ele agradecia a árvore pela sombra. A consciência da utilidade das coisas. Consciência da utilidade das coisas, a gratidão pelas coisas existirem, por estarem onde estão, e a compreensão de que aquilo foi criado por alguém, né, por uma força maior, por um pai maior. Então, só resta a essa pessoa viver em estado de graça, como o Sérgio falou. E quando você está em comunhão com o Criador, parece bastante óbvio o que Francisco fazia. Criador de todas as coisas. Somos todos criaturas do mesmo Criador, inclusive a pedra, a árvore. Causa primária. Causa primária de todas as coisas. A planta, o inseto, né? Somos gratos por tudo, estamos todos no mesmo... Uma vez nós discutimos isso, né? Deus ama mais, será que ele ama mais um homem ou ao inseto? É uma pergunta que eu faço. Todos. Indistintamente. Igualmente, todos. Não. Isso aí, inclusive, nós não podemos nem compreender. Né? Quer dizer, se você começar a pensar muito nisso, a coisa começa a complicar. É, porque eu me lembro de uma passagem do Chico, né, que ele termina uma palestra, uma conversa, e algumas senhoras que estão ali ao lado dele o elogiam muito, né? E ele, para expressar uma certa humildade, ele diz: não, isso não é nada meu, eu não passo de um verme. E Emmanuel estava ali por perto e ele ouviu isso. Só que ele sentiu um certo ar de vaidade no comentário do Chico ainda. Ele falou: Chico, cuidado, respeite o verme. O verme realiza todas as suas tarefas de verme. Né? Será que realizamos nós todas as nossas tarefas como homens e mulheres? Bem, amigos, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Lembrando também que a livraria agora tem um sebo, né, uma seção onde você pode adquirir também obras já usadas, mas em muito boas condições, e com um valor muito bom. Tem obras a partir de R$5. Então, conhecimento espírita, são bons livros, está acessível a todos. Nós avançamos para o segundo bloco do programa da noite, onde estudamos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Para tanto, utilizamos a tradução de Guilom Ribeiro. Nós estamos no capítulo 25 e avançamos hoje para os itens 9, 10 e 11, que tratam do tema: Não vos afadigueis pela posse do ouro. Item 9. Trata-se de uma citação ao Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 9 a 15. Abre aspas. não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para viagem, nem dois fatos, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Fecha aspas. Item 11. Naquela época, esse é um comentário de Kardec, tá? Então, naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que ele lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com o que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras, pela caridade deles é que os reconhecereis. Quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou, pura e simplesmente, que se fossem embora, à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolheis os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Quando nós observamos tudo aquilo que os Espíritos nos passam, a gente observa que se tivesse como é o termo que é usado na Igreja Católica, aquelas verdades incontestes? Dogmas. Faltou. Se houvesse algum dogma no Espiritismo, esse dogma seria a questão do livre-arbítrio. Da responsabilidade. Então, o que acontece? Os Espíritos jamais, eles ferem o livre-arbítrio. Você tem, inclusive, a opção de fazer todo a liberdade de encaminhar como você quiser. Eles pura e simplesmente te orientam, mas se você não quer agir de acordo com eles recomendam, eles saem, eles vão para onde são ouvidos. E com relação a toda essa fala, ela nos remete exatamente às nossas atitudes. Então, nós, como espíritas, nós, como cristãos, nós temos o dever de propagar a Boa Nova no local, no ambiente, no momento onde se fizer oportuno a propagação da Boa Nova. E a gente sabe que a questão do exemplo é a fala maior, é o efeito maior que se tem. Agora, nós não podemos ficar patinando num local ou num ambiente ou entre pessoas que não querem. Nós passamos a informação, nós sugerimos, mas a partir do momento que você vê que aquilo não é aceito, que não é bem recebido, que não tem a mínimo interesse por aquilo, é como ele colocou, né? Sacudir a poeira. Ou seja, não vai ficar magoado porque aquilo não aconteceu da forma como você queria, mas pura e simplesmente vai empregar sua energia onde você vai conseguir resultado com aquilo que você vai explanar, vai explicar, vai orientar, né? Então, não ficar perdendo tempo. É aquela tal história de pérolas aos porcos. Né? Eu estava na ponta da língua aqui, eu ia comentar a mesma coisa. Não lanceis pérolas aos porcos. Exatamente. Mas tem pessoas que não estão em condições de receber ainda, né? É que quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente fica tão entusiasmado com aquilo e logo, imediatamente, a gente quer compartilhar com aqueles, né, a quem devotamos amor também, porque a gente entendeu pra gente que aquilo faz muito bem. Então, você quer também que eles façam o mesmo que você. E isso, às vezes é nessa... Isso é muito comum, inclusive, em família, né? Porque envolve uma certa emoção, envolve sentimentos, e você fica agoniado, porque você gostaria que aquele teu ente querido aprendesse mais rapidamente, mas não está maduro ainda. Entende? Quer dizer, não surgiu o momento. Você tentou, você insinuou, você envolveu, você fez. E isso é comum. Eu vejo meus filhos cansam de chegar. Mãe, bota meu nome lá no centro. Eu digo, filho, eu levei você na mocidade, você fez a evangelização, não aprendeu a orar? Né? Quer dizer, e a gente tem que, nesse sentido, às vezes ser mais prático. Porque você fica palpando muito... As pessoas têm dificuldade, a lição ela vem mais lenta, entendeu? Então você às vezes tem que deixar assim, quebrar um pouco a cara, que é para mais duro um isso, pouco. Isso, exatamente, mais prático. Eu nem diria duro, porque o teu objetivo é um só, é chegar no resultado. É mais natural, deixar isso, que as coisas fluam por si só. Às vezes a gente, como acontece as coisas, você bate numa coisa, você sabe que dói. E aí a gente às vezes fica poupando, bota um paninho, bota um travesseiro, aí a pessoa bate e não percebe que dói. Sérgio, nós vemos aqui a orientação que Jesus oferecia para aqueles que estavam saindo para divulgar a Boa Nova. Jesus, né, confiava essa tarefa a essas pessoas. Se a gente trazer isso para os dias de hoje, nós vemos essas pessoas personificadas por quem? Por quais papéis hoje? Talvez pelos sacerdotes, talvez pelos pastores. E no meio espírita, como isso funciona? Como se dá a divulgação da doutrina espírita? E aqui ele diz para não se preocupar com remuneração. Como funciona isso no meio espírita, Sérgio? Exatamente. A gente tem... inclusive o espírita é muito conhecido por essa questão do auxílio, né, do voluntariado, dessa... psicotização para um objetivo comum. É importantíssimo que a gente faça esse processo sem a cobrança de nenhum numerário, a fim de que nós não estraguemos a boa ação que está sendo feita. Eu abrangeria, se a gente pegar a fala de Humberto de Campos no livro Boa Nova, Deus auxilia o homem pela obra do próprio homem. O Luiz vai lembrar, eu vivia dizendo para ele, principalmente no meu começo, eu vivia dizendo que eu era muito incomodado com o espírita. O espírita, no meu começo, eu achava que era igual o cristão da primeira hora, que vivia nas catacumbas, assim, escondendo, não professando verdadeiramente a sua fé, não adorando a Deus, e fazendo como se ele estivesse cometendo um crime, como se a vida dele tivesse Então, eu vivia, lembra, Luiz? Eu vivia incomodado com isso. O Luiz dizia, calma, menino. Santinho, né? Como Santinho. Ele costuma dizer. Tudo no seu tempo. E durante muitos anos, a gente viu, parece que era alguma coisa só nossa, né? E a gente aprendeu que tem que divulgar, porque o cristianismo, ele precisa ser divulgado. E o espiritismo é fundamentado no cristianismo. Essas verdades que libertam, elas precisam ser ditas. O Luiz mencionou a questão de não dar pérolas aos porcos, porque que utilidade tem uma pérola para um porco? É esperar o tempo comida, de maturação, no máximo, e uma dor de barriga danada depois, né? Nem come, né? Exatamente. Então, assim, o trabalho de divulgação é a obrigação de qualquer um. E é importantíssimo que quando a gente vê... Eu tenho um exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, desse, exatamente o que você me disse. Uma amiga minha, ela se sentia muito incomodada, o pai estava muito adoecido. E ela dizia, eu tenho muito medo que meu pai morra sem conhecer o que acontece do outro lado da vida. E eu dizia para ela, conversa com ele. Não, mas ele é muito, na religião dele, ele é muito ferrenho, ele não aceita. E aí eu pedi para ela, falei, olha, começa a fazer oração e fique esperta, porque já já ele vai começar a te perguntar. E aí um dia ela chega em casa do centro espírita. Ele pergunta, filha, aonde você foi? Ela fala, ah, pai, eu saí, né? Ele perguntou de novo, filha, aonde você foi? Não, pai, eu fui lá num lugar que eu vou com os amigos. Ele perguntou outra vez. Ele queria ouvir. Filha, aonde você foi? E aí ela pegou e falou, meu Deus, o Sérgio falou que uma hora ia chegar. E aí ela falou, pai, eu fui no centro espírita. Aí ele perguntou para ela, fala para mim o que, que é, como é que é, o que acontece lá? E aí ela teve a tão... procurada a conversa onde ela pôde explicar e aí ela, o coraçãozinho dela conseguiu ficar consolado. O pai desencarnou menos de um mês depois. Sim, Maria Antônia? Eu gostaria de pontuar algumas coisas, porque de fato eu acho que nós temos o compromisso de divulgar o conhecimento espírita. Mas eu uma questão muito importante. Quando nós os conduzimos de acordo com aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina, a nossa conduta fala mais alto do que as nossas palavras. E eu vejo que o espírita, ele precisa praticar aquilo que ele aprende e exercitar. No exercício, ele revela realmente seu conhecimento. Pela forma com que ele conduz a sua vida, com que ele se relaciona com os outros, com que ele se preocupa com o outro, né? Porque quando nós saímos desse mundo fechado, porque a minha preocupação também, quando há pouco vocês estavam citando essa questão assim, a gente fica entusiasmado e quer levar o conhecimento e quer explicar às pessoas... compartilhar com as pessoas a mesma alegria da nossa descoberta me faz lembrar algumas seitas que nós conhecemos que têm também essa visão, que acha que elas, que essas pessoas se identificaram com o conhecimento doutrinário deles e aquilo é a verdade, por isso serão salvos daquela maneira. Então é preciso tomar muito cuidado com a questão intelectual do conhecimento que a gente tem. Conhecimento, ele é esclarecedor, tanto é que, na verdade, o conhecimento espírita, ele só vem reafirmar os ensinamentos de Jesus, ele não é nada mais do que a atualização, trazer as informações do Evangelho de Jesus com conhecimento mais ampliado, porque nossa humanidade já está mais avançada. Então, esse é um conhecimento intelectual. Porém, não basta o intelecto, eu acho que a gente tem que ter a atitude, e a atitude espírita que é o mais importante nisso tudo. Porque muitas vezes, dependendo da maneira como nós nos conduzimos, nós reconhecemos uma pessoa, ela não precisa dizer que ela é espírita. Eu vou fazer uma provocação. Você vai fazer... Não, porque eu ia lembrar, o Irmão X conta um caso de um doutrinador que faleceu, um grande amigo dele, E aí esse amigo se manifesta e diz assim: ah, aqui é o fulano, tal. Aí ele assim: ah, assim, como é que tá, tal. Aí ele falou: ah, rapaz, você precisa saber como é que é aqui do outro lado. Eu preciso te contar que eu inclusive estou me manifestando justamente para isso. Aí ele assim: é, eu sei. E aí ele tentando falar e o doutrinador colocando que já sabia. Ele assim: como você sabia? Você nunca me falou disso. Né? A Maria Antônia está colocando num ponto, questão, o espírita, ele tem que ser completo, ele tem que ser nos dois sentidos. O conhecimento é uma coisa que vem inicialmente. A partir do momento que ele introjeta aquilo, ele passa a se comportar de acordo com aquilo que ele já formulou teoricamente. É um processo natural. Você conhece a teoria e depois você começa aprender na prática e praticar. E então, é uma coisa que, das duas formas, né, você pratica. Agora, depois que as pessoas se apercebem e te oferecem, como o caso que o Serginho colocou, te oferecem a chance de você fazer a colocação, faça. Né? Eu acho ainda que nós somos muito tímidos. Né? A gente fica palpando muito, como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa errada. Eu acho que em todas as ocasiões em que a coisa abrir uma chance de você fazer a colocação, faça. Né? Eu forço sempre isso aí. Se dá uma chance de eu botar um livro na mão da pessoa, eu faço. Se ela pedir, é isso aí. É muito interessante. Nós temos hoje aqui, providencialmente, o Luiz Guimarães, que é o responsável, que cuida aqui na União Rádio Web dos assuntos financeiros. E o texto trata um pouco disso também. Ele fala sobre a não preocupação de quem vai sair para divulgar, né, aquela boa nova em posses financeiras, né, a não levar nenhuma providência para poder e contar com o apoio das outras pessoas, né, de quem vai recebê-los, de quem vai hospedá-los, isso é, contando que outras pessoas vão oferecer para ele as condições que ele precisa para poder executar o trabalho dele, né, para levar aquela mensagem, tanto para aquele que o hospeda, quanto para as outras pessoas da redondeza, certamente. E eu fazendo uma comparação com o Espiritismo hoje, é importante aquele que está conhecendo a doutrina agora, né, é importante saber que no meio espírita não existe remuneração. Nenhum, se você pesquisar no YouTube os grandes nomes hoje do Espiritismo ainda, Haroldo Dutra Dias, Divaldo Franco, Raul Teixeira ainda em atividade, nenhum deles jamais recebeu remuneração. Todo o trabalho que é feito por todo o corpo que divulga o Espiritismo, o movimento espírita, assim chamado, é feito de forma voluntária. São pessoas que têm as suas funções profissionais, que têm os seus ganhos, só que paralelamente se doam a essa atividade. Então, isso é muito bonito de se ver em todas as esferas. A casa espírita que você frequenta tem um presidente, né? Tem uma pessoa que é responsável pelo patrimônio, tem uma pessoa que é responsável pela divulgação, pela comunicação. Nenhuma dessas pessoas ganha nenhuma remuneração. O palestrante que faz palestras lá, que você ouve, ele não ganha um real. É diferente de outras vertentes religiosas que já remunera, né, os seus trabalhadores. Então, a gente, eu fiz questão de colocar isso para a gente ver a importância. No entanto, essa ressalva que eu faço, para algumas atividades é necessário dispor de recursos. Por exemplo, né, e o Luiz está aqui para reafirmar isso. Né, por exemplo, para que nós possamos levar essa mensagem do Espiritismo até a sua casa, até o seu aparelho de celular, a gente tem que ter uma estrutura. Né, além das pessoas aqui presentes, o Sérgio, né, que está aqui nos auxiliando, a Maria Antônia, o Luiz, a gente ainda tem que ter uma estrutura, tem que ter equipamento, tem que ter computador, tem que ter uma sala e tudo mais. E para isso, a gente vai buscar esses recursos onde, Luiz? Tem que se esforçar, né? Quer dizer, então, tudo que nós temos aqui foi adquirido com dinheiro. E algumas coisas foram adquiridas pela ação de forças que a gente até não percebeu, né? Por exemplo, nós nos instalamos num local completamente irregular, não propício, né? Não propício até o próprio. E aí, nada mais, nada menos do que caíram 5 temporais lá dentro. Né? Acabou com a nossa mesinha. Exatamente. Então, você veja, em função do nosso estágio, a gente até pensou assim, meu Deus do céu, nós estamos tentando fazer uma coisa tão boa e cai tanta chuva. Será que não é esse o caminho, né? Será que... Mas você veja, se a gente tivesse num estágiozinho mais avançado, a gente, na segunda temporada, dizia assim, o que será que estão tentando nos falar? Né? E o que aconteceu foi exatamente isso. Depois do quinto temporal, um empresário nos oferece uma sala de grátis, né? O aplicativo que você tem no celular e está escutando esse programa veio de grátis, né? Então, essa sala aqui foi toda decorada por uma arquiteta que fez todo o projeto de grátis, né? E o restante nós arrecadamos pedindo, pela nossa seriedade, como nós fazemos as coisas, as pessoas acreditam. Né? Então, a gente sempre que solicitou, nós fomos atendidos. Então, tudo precisa de algum valor quando precisa, e quando não precisa, a gente consegue pela boa vontade das pessoas. Claro, claro. E o ouvinte que está nos acompanhando, que saiba que já quando nos reunimos, né, esse grupo se reuniu para o projeto, nosso objetivo é estender ainda, né, de União Rádio Web para União TV Web, né? Então, em algum tempo, a gente vai estar com programas... O nome real, né, é Grupo Multimídia. Multimídia Espírita, né? Então, nós fizemos uma coisa muito mais ampla. O guarda-chuva é mais amplo. Exatamente. A União Rádio Web é uma das atividades. Depois vão surgindo as outras, na medida em que a gente... Olha, não se assuste, mas a TV pode chegar mais rápido do que a gente pensa. Porque tem um parente aí que tem e já estamos se aproximando aí. Isso é bom, isso é bom. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre isso, porque sim, realmente esse esforço nosso tem que acontecer e as pessoas estão se motivando a colaborar. Né? Então, por exemplo, há bem pouco tempo atrás, eu estava pagando as coisas com o meu cartão de crédito, não botei dinheiro no meu bolso, mas eu botei o cartão de crédito e nós pagávamos mensalmente. Agora, nós estamos já com R$1.700 em caixa. E você sabe, você já me cantou, né, que você precisa de um aplicativo muito mais enriquecido do que nós temos. E um aplicativo desse custa R$8.000. Pois é, né? O mínimo. Isso, e eu estou falando assim no ar, porque além dos espíritos que sabem dessa nossa necessidade, e a gente também não pode esperar tudo deles, né? Quem sabe daqui a pouco uma alma boa diz assim, olha, né? Nós tivemos um ouvinte de Limeira que ele ficou guardando sucata lá e num determinado momento ele nos deu R$600 e poucos, né? Nossa gratidão. Isso. Nossa gratidão. A propósito, 13 ouvintes online, chegamos a um pico já de 40 ouvintes online. Neste momento nós temos ouvintes em São Paulo, no Paraná. Então em repete Curitiba, só um pouquinho. Rio das Pedras. Isso, mas nós chegamos a um pico de quanto? De 40. Hoje. Hoje. Você viu? Isso, exatamente. Então são 40 pessoas nos acompanhando. Né? Temos ouvintes em São Paulo, no Paraná, em Curitiba, né? No estado do Paraná. Aqui na região, em Rio das Pedras, em Tietê, Upauçu, Piracicaba. Não tem uma da Alemanha? E Ubatuba. Na Alemanha não aparece. Aqui. Então ela não ligou. Porque eu mandei também o link. Então, em breve, tá? Mais um da Alemanha. Então, nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham, que tenham acompanhado aí desde há vários anos, né, o programa Visão Espírita Edição aqui de Piracicaba. A gente está desde 2014 transmitindo. E o programa Visão Espírita Edição de Santa Bárbara do Oeste, há mais de 19 anos já no ar, toda semana, um trabalho incansável. E o programa Visão Espírita de Santa Bárbara do Oeste, que nós fazemos domingo, 9:30 da manhã, ele alcançou um pico bem mais elevado do que o de quarta-feira, porque o grupo espírita de lá, eles confeccionaram santinhos, esses quadradinhos assim de papel, e distribuíram pessoalmente para cada frequentador de casa espírita. Então eles fizeram um trabalho muito bonito, realmente um esforço de formiguinha. Então aqui em Piracicaba, se a gente fizer a mesma coisa, nós vamos alcançar um patamar muito... E é importante que todos os que estão nos ouvindo se proponha a um objetivo. Olha, eu vou passar o aplicativo do Visão Espírita para 3 amigos. 3 amigos, não precisa muito. Então, nesse mês de novembro, antes que acabe, eu vou passar para 3 amigos. Depois de dezembro, a gente faz um novo desafio. É isso aí. Lembrando que se você quiser colaborar, Basta fazer um depósito na conta poupança 71850-4/500. Eu vou repetir. Conta poupança número 71850-4/500. A agência é 5189, Banco Itaú. Identifique seu depósito para União Rádio Web. E para você acompanhar cada centavo do valor que você doou, você pode acessar uniãoradioweb.com.br/prestação de contas e lá você vai encontrar detalhadamente cada centavozinho, né, Luiz? Cada tudo que é pago de conta, o que recebe das aplicações. O que tem de juro da poupança. Eu tenho uma poupança no Banco Itaú que é só para a Rádio Web. Então, se, por exemplo, você pegou lá na nossa prestação de contas, o saldo hoje é 1.606 e você pedir uma cópia da minha poupança, você vai ver, é 1.606. Nós vamos agora para a nossa canção, né? E em alguns instantes a gente retorna para o terceiro bloco do programa da noite. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com aceitar a dor, tenho que comer um pão que o diabo amassou. Tenho palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar do mau tamanho, alegrar. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu. Pra segurar, tenho que dizer adeus. costas, caminhar decidido pela estrada e ao fim da vai dar. Bem, amigos, estamos de volta depois dessa linda canção que é uma prece na voz de Gilberto Gil para avançarmos para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite, onde estudamos a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, obra de Allan Kardec, tradução de Salvador Gentili, publicado pela FEB. Nós estamos na parte da obra que trata sobre os médiuns. Então, avançamos para o item 37. Nós vamos então fazer a leitura de pequenos trechos e eu vou passar a palavra para Maria Antônia, para o Luiz e para o Sérgio para comentarem. A mediunidade é uma faculdade essencialmente móvel e fugidia, razão pela qual de estar subordinada à vontade dos espíritos. Por isso é que está sujeita a intermitências. Esse motivo e o princípio mesmo, segundo o qual se estabelece a comunicação, são os obstáculos a que se torne uma profissão lucrativa, uma vez que não poderia ser nem permanente, nem aplicável a todos os espíritos, e porque poderia faltar no momento em que dela se tivesse necessidade. Aliás, não é racional admitir que os espíritos sérios se coloquem à disposição da primeira pessoa que os queira explorar. São isso, de uma pessoa aqui em Piracicaba que dava consulta, envolvendo negócios, né? E a minha filha foi com a amiguinha dela lá nessa pessoa, ela não sabia do que se tratava. Aí quando a amiga falou que ia fazer uma consulta espiritual... Mas ela cobrava essa pessoa? Cobrava. Entendi. A amiguinha falou que ia numa consulta espiritual, a minha filha disse, eu vou ficar aqui, eu vou esperar. Na consulta, aí a médium disse assim, por que a tua amiga não quis entrar? E aí a moça, não, ela não gosta, talvez. Aí assim, não, fala para ela entrar, eu não vou cobrar nada. E aí a minha filha foi chamada, ela ficou sem graça, entrou. E aí a médium falou uma série de coisas ligadas a mim e a minha esposa. E aí a minha filha chegou muito assustada em casa e relatou. Aí eu disse assim, não seja por isso. Peguei o evangelho e fui lá, que eu sabia onde é que era. E aí eu fui lá. E quando cheguei na porta, a mulher me atendeu e disse assim, quem o senhor é? Aí eu disse assim, você viu que interessante? Você sabia de coisas da minha vida, naturalmente, porque foi alguém que lhe falou. Mas esse alguém que lhe dá tanto poder, agora foi impedido de dizer quem eu sou. Você viu, você não está conseguindo sintonia com essa pessoa porque não está sendo permitido. Porque existe uma hierarquia no plano espiritual. E ele não está recebendo permissão dos bons espíritos para lhe falar quem eu sou. Então, só para você ver que você não está com essa corda toda. Você não tem domínio sobre isso. Não tem domínio sobre isso. Como se processam essas... Exatamente. E aí eu disse, não, só vim aqui para lhe entregar esse livro, porque a sua responsabilidade e esse espírito que trabalha com você é muito grande e vocês precisam da orientação desse livro. É muito interessante. Maria Antônia, aqui está dizendo que a mediunidade é intermitente. Existem casos, então, que a pessoa... pode ter períodos em que deixa de ser médium? Como isso funciona? Nós temos que entender um pouco isso, né? Que ela deixa de ser médium. A mediunidade é um fenômeno natural nosso, todos nós temos essa sensibilidade, essa disposição de comunicação com os espíritos, uns mais, outros menos e de diferentes formas. O problema é que a intermitência se dá dependendo da forma como a pessoa está utilizando a sua mediunidade. Então, um médium, ele se utilizar a sua mediunidade de forma incorreta, por exemplo, acabamos agora de falar de cobrar, né? Muitos espíritos deixam de se manifestar através de médiuns e nós conhecemos casos importantíssimos da nossa literatura de médiuns que chegaram a ser bastante aclamado no meio por conta de publicações de romances importantes que foram editados, mas que a médium passou a usar isso de uma forma complicada. Então, os espíritos, para benefício pessoal, isso. Então, o que, que acaba acontecendo? Os espíritos que estavam se utilizando da sua mediunidade se afastam. E aí é a hora que muitas vezes o médium ele pode continuar dando comunicação, atuando. Até assinar mas, como aquele espírito. Né? Isso. Porém, o que, que vai acontecer? Ele não vai ter a assistência verdadeiramente de um bom espírito. Ou até interrompe de vez por todas, porque conforme o interesse da própria espiritualidade, já que quem determina é a espiritualidade, se o médium não está cumprindo a missão dele, a função com que ele tem aquela mediunidade, é interrompida. Eu só queria acrescentar uma coisinha. O Kardec coloca um exemplo e ele coloca exatamente isso aí de forma taxativa. Dedique-se à mediunidade o tempo que você pode dedicar. Não adianta você querer dar todo o tempo do mundo no exercício da mediunidade, né? Porque às vezes a pessoa ela tem necessidades materiais. Exatamente. Ela tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar suas contas. Exatamente. E aí eles contam, o irmão X conta uma história de que uma médium, ela estava assim saindo fora do sério e os espíritos já não conseguiam mais segurar essa mulher. Aí eles fizeram que ela tropeçasse numa escada e ela caísse e quebrasse a perna. Foi o jeito de segurar ela na cama. Entende? Porque ela estava assim, de uma forma completamente descontrolada, exatamente para maneirar. Você veja, o Chico, ele trabalhou a vida toda, ele se aposentou. Né? Ele passou a trabalhar exclusivamente com a mediunidade depois de aposentado somente. Né? Até então ele trabalhou. E Sérgio, acontecem muitos casos, a gente não vai citar nomes, é evidente, mas acontecem muitos casos, né, alguns autores que a gente vê que as primeiras obras deles realmente têm uma profundidade, uma elevação, né, surpreendente, e que depois vão perdendo, né, essa qualidade no decorrer das obras. É muito comum. E assim, para a pessoa que não tem conhecimento muito profundo, como fazer para se proteger dessas obras que a gente não tem certeza? De repente é um autor que lá atrás escreveu um bom livro, ele vai lá, olha o nome do autor, compra aquela obra, mas está cheio de misticismo ali dentro. Como faz para se proteger? O livro dos médiuns, ele reforça essa característica de que a gente não deve dar alvará para ninguém. Nós não podemos nunca dar um certificado de autenticidade só porque era aquele espírito, aquele autor, e alguém começa a usar o nome dele. E aí eles pedem que o que se utilize é a questão da razão. É conhecido o bom espírito pela comunicação que ele dá. Se a comunicação se modificou, a credibilidade tem que ser retirada. Então é observar com critério se a qualidade da comunicação sendo dada, se a informação que está sendo passada não é uma informação de benefício próprio ou de prejudique alguém ou misticismo propriamente dito. E Kardec também tinha alertado a questão do despreze nove verdades, mas não aceite uma mentira. Eu queria pontuar também um aspecto que a gente não abordou aqui, que é a questão da melhora moral do médium, né? Porque muitas vezes o médium, ele também cai nessas situações de moralmente ele vai se deteriorando, e os médios, os espíritos, né, não tendo mais afinidade com aquela forma de condução deste médium, eles vão se afastando, né? Então, acho que esse é um aspecto muito importante, que a mediunidade, ela é um recurso que ela é colocada para benefício, para progresso do outro e do próprio médium. E se o médium, ele também não se modifica, não se melhora, muitas vezes ele não vai ter condições de continuar a sua tarefa mediúnica. Essa colocação que você está fazendo, Kardec coloca que o mais alto grau da mediunidade é a intuição. E a intuição, ela vai se desenvolver à medida que você cresce, no sentido de você estabelecer a sintonia. Quer dizer, você vai nas esferas mais altas para captar aquilo que você vai ser ajudado de uma forma automática pela sua sintonia, pela sua vibração. Então você imagina, você praticando bem de forma constante, você buscando os interesses espirituais de forma constante, você vai ser uma antena parabólica, entende? Porque você constantemente vai estar em sintonia com os bons espíritos. Você veja que faz todo sentido, né? A intuição ser considerada como a mediunidade mais elevada, porque a intuição seria a mediunidade, o meio de comunicação que teria menos interferência do aparelho físico, porque a visão ainda tem que ser interpretada pelo cérebro, a audição também vai interpretar, vai estar impregnado, né, com as nossas experiências, muitas vezes tem que ser filtrado. A intuição não, ela vai direto ao espírito, à mente. É uma intuição, ela vem de dentro, uma coisa muito profunda mesmo. Além de não ser uma coisa invasiva, né? Exato. Ela respeita plenamente o livre-arbítrio. Pois é. Vamos ao item 38. É o último item da parte que fala dos médiums, antes da gente entrar nas reuniões espíritas. Então, o item 38, abre aspas. A propensão dos incrédulos, geralmente, é suspeitar da boa fé dos médiums e supor o emprego de meios fraudulentos. Além de que, no entendimento de certas pessoas, essa suposição é injuriosa. É preciso, antes de tudo, perguntar qual interesse poderiam ter eles para enganarem e divertirem ou representarem a comédia. A melhor garantia de sinceridade está no desinteresse absoluto. Porque aí, onde nada tem a ganhar, o charlatanismo não tem razão de ser. Quanto à realidade dos fenômenos, cada um pode constatá-la se se coloca nas condições favoráveis e se aplica a paciência na observação dos fatos, a perseverança e a imparcialidade necessária. Na ocasião, houve alguns casos, eles inclusive começavam a fazer apresentações onde se cobrava para as pessoas assistirem os espetáculos que se diziam mediúnicos, né? Então existe uma... E ali tinha muito charlatanismo. Muito, total, né? E, inclusive foram coisas que atrapalharam muito o desenvolvimento do espiritismo, porque os críticos aproveitavam esses casos de charlatanismo e generalizavam. Exatamente, né? Então, quer dizer, isso aí era um prato cheio para os críticos. E tinham pessoas que realmente exploravam e se tornaram na história famosas, né? Exatamente porque foram pegas com a mão na botija, né? A mão na massa. A mão na massa. E hoje, qual seria o interesse, né? Um dos interesses que nós apontaríamos é o caso, por exemplo, a vaidade. A fama. A fama. Entendeu? Quer dizer, então, por exemplo, uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado danado é aquelas coisas quando as pessoas ficam oferecendo cartinha do falecido, né? E eu conheci caso que a pessoa se sentava numa sala lá sozinha e mandava 10 cartas entregando, você entregava o nome de uma pessoa lá, ela, né? E era um cara puro misticismo, quer dizer, então... Se o Kardec coloca que a gente deve rejeitar 10 verdades em vez de aceitar uma mentira, nós temos que ter critério, nós temos que ter... Né? Quando você, por exemplo, tem numa reunião mediúnica, você tem um grupo de pessoas que sai do trabalho corre para chegar na hora da reunião, participa ali de uma forma anônima, né? Então, você vai dizer assim, meu Deus, qual é o interesse que essa pessoa tem de mistificar, né? Não, interesse nenhum. Quer dizer, então, e são pessoas que você observa que as comunicações são esporádicas, né? Então, você tem que a toda hora estar observando. E é interessante isso que o Luiz colocou, né? Porque os trabalhos espíritas são trabalhos em grupos fechados, dentro de salas escuras. Que grande fama essa pessoa pode ganhar lá dentro. Ah, eu sou o melhor dos médiuns desse grupo de meia dúzia, né? Que realização ela pode ter com isso? Então, de fato, existe um interesse maior por trás disso, não é, Maria Antônia? Ô, Luiz, fique à vontade. Não, e outra coisa. Esses grupos, e às vezes você observa que não tem ali nenhum gênio, não tem ninguém, nenhum despontando. Esses grupos, pelo esforço que realizam, pela seriedade com que se aplicam àquela tarefa, às vezes operam maravilhas. Por uma razão muito simples. É um grupo de esforçado, sério, responsável. Aí o plano espiritual se utiliza desses esforçadinhos para operar coisas maravilhosas. O alcance disso é uma coisa sem fim. Exatamente por causa disso. A seriedade com que o grupo se entrega à tarefa e a responsabilidade com relação a tudo que se faz ali. Kardec fala em outro ponto, ainda falando sobre o desinteresse absoluto. Aqui ele coloca desinteresse absoluto. Mas tem um outro texto dele em que ele fala sobre o desinteresse moral, Sérgio. O que vem a ser o desinteresse moral do médium? Eventualmente a gente acaba se colocando à mercê dos nossos próprios desejos, das nossas próprias manifestações do ego, e acaba escorregando, né, nessas questões. Então, o auxílio, quer dizer, aquilo que te movia anteriormente, que era um desejo desinteressado, começa então a se permear com interesses que não são os interesses corretos, verdadeiros. Aí. E aí aquele afã começa a diminuir. E aí a pessoa aos poucos vai centrando a obra em si mesmo, que é o que a gente já viu acontecer com alguns aí, com alguns que nós não vamos mencionar nomes, obviamente. Um outro aspecto que disso que o Serginho abordou e muito bem é a questão, às vezes, que eu quero que o grupo aceite um pensamento meu e, de repente, eu sou o porta-voz do mentor da casa e aí eu me pronuncio como mentor da casa e dizendo que se faça aquilo que eu quero que faça. Entende? Moisés fez muito disso, né? A circuncisão foi uma medida profilática. E ele colocou como se a coisa tivesse vindo de Deus. Mais uma medida sanitária. E se usa muito isso, Luiz, para não haver questionamento isso, sobre a autoridade. Fica muito mais fácil, né? Vamos avançar então aqui. Reuniões espíritas, item 39. Os espíritos são atraídos pela simpatia, a semelhança dos gostos e de caracteres, a intenção que faz desejar a sua presença. Os espíritos superiores não vão a reuniões fúteis, do mesmo modo que um sábio da terra não iria numa assembleia de jovens estouvados. O simples bom senso diz que não pode ser de outra forma, ou, se aí vão algumas vezes, é para dar conselho salutar, combater os vícios, procurar conduzir para o bom caminho. Se não são escutados, retiram-se. Seria ter uma ideia completamente falsa crer que os espíritos sérios possam se comprazer em responder a futilidades, a perguntas ociosas que não provam nem afeição, nem respeito por eles, nem desejo real, nem instrução, e ainda menos que possam vir dar espetáculo para divertimento dos curiosos. O que não faziam quando vivos, não podem fazê-lo depois da sua morte. Aliás, inclusive, isso é uma coisa que hoje, né, hoje nos propicia raciocinar assim. tem que se tomar muito cuidado nessas reuniões com a questão do pronunciamento do plano espiritual. É? Não se pode derivar essas reuniões para que o mentor se pronuncie e que o mentor fique dando aí mensagens elevadas, né? Usando essas reuniões para isso. Nós temos 500 livros na biblioteca do centro. Né? Se você é preguiçoso, você não quer ler, não vai recorrer à biblioteca, qual é o interesse desse mentor ficar dando mensagenzinha bonita para você? É manter o grupo preguiçoso, manter o grupo na dependência? Entendeu? Quer dizer, então precisa tomar muito cuidado com relação... ficar meio assustado quando existe essa rotina no grupo. Entende? Porque exatamente isso. Nós temos aproximadamente, eu vou chutar, uns 48 mil títulos espíritas. Se você joga 180 mensagens de cada título desse... você tem milhares de mensagens nos livros, você não vai buscar no livro, aí o mentor começa a reunião e diz assim, amados irmãos, e solta uma mensagem de alto teor. Precisa se preocupar, a coisa é séria e precisa tomar cuidado. Isso é muito importante. Interessante, uma vez o nosso amigo Álvaro Vargas contou uma história aqui, que um amigo dele também... conheceu a doutrina e se entusiasmou com a doutrina. E eles se encontraram, ele disse, Álvaro, eu estou adorando, eu estou aprendendo tantas coisas. Nossa, é uma descoberta para mim. O Álvaro falou, nossa, fogo em saber, que bom, né? Fico feliz por você. E assim foi. Passaram-se alguns meses, ele novamente se encontrou com essa pessoa. Falou, e aí, como é que tá? Tá frequentando? Tá gostando? Falou, não, larguei mão. Para mim não serviu, não. Mas como assim, o Álvaro? Mas como assim não deu certo? Não, porque eu fiz um propósito. Eu fui lá e eu falei que se fosse para mim continuar, que eu recebesse uma mensagem dos Espíritos dizendo, né, que eu deveria... que me mandassem alguma mensagem. E eu não recebi nada. Não, para mim isso não funciona. Aí eu me lembro, né, só para complementar o comentário, eu me lembro da parábola de Jesus, do rico e Lázaro. Lázaro, o rico, quando chega lá, percebe como funcionam as coisas, fala para Abraão. Abraão pede para ele descer lá embaixo e explicar para as pessoas o que está acontecendo. Fala, não pode. Lá embaixo ele já tem Moisés, os profetas, né? Tem tudo lá para eles. Não precisa o Lázaro descer lá para isso. Né? E a gente, quando não entende isso, pensa que é uma maldade, né? Fala, poxa vida, Abraão, ele só queria avisar para os familiares dele. Mas tem essa razão. Já foi feito o trabalho, né, Luiz? Wilson, bem-aventurado quando você presta atenção na vida. Eu lembro que na primeira casa que eu comecei em São Paulo, tá, o moço veio de Uberaba, ele frequentava o mesmo centro que o Chico frequentava. Ele ficou animado com o nosso esforço ali, o estudo. Aí ele assim, ah, eu vou pedir para o Chico mandar uma mensagenzinha para vocês, né? Aí eu disse, ah, legal, tá, vai ser bastante estimulante. E passou o tempo, o cara apareceu, voltou, coisa e nada. Coisa. Aí um belo dia, passou uns 6 meses, ele trouxe uma sacola de mensagens de panfleto e me botou na mão, o Chico mandou para você. Vai estudar, vagabundo. isso é uma lição, isso é um aprendizado. O Chico conseguiu transmitir a mensagem que ele queria. Entendeu? Ele tá trabalhando de noite para fazer aquilo. Fomos nós que pedimos aquilo, mas ele, como que diz, eu sou amigo do Chico, o Chico vai me passar isso, eu vou fazer uma média com esse grupo aqui, né? E a mensagem não vinha. Mas às vezes é por vaidade, que a gente quer uma coisa pra gente, por isso, novamente. E eu, reforçando o que o Luiz falou, toma cuidado desses eventos que tem lá, cartas e tudo mais. Eu vejo. E enche de gente esses eventos. Eu vejo isso uma provação que nós passamos. Entendeu? Quer dizer, imagina se a gente fica embaladão com aquilo então o Chico mandou a mensagem certa, deu um saco de mensagem para a gente estudar. Gente, mas essa questão de esperar receber mensagem em centro espírita, isso é muito comum. A população vai pra isso, que vai ouvindo falar sobre espiritismo, e principalmente porque o Chico Xavier teve um papel muito importante, foi uma pessoa que foi a público, né, que realmente ele divulgou a doutrina. Então, a noção que muitas pessoas têm, que não estuda a doutrina, e a grande maioria mesmo, né, buscam. E a primeira coisa que pergunta é: você nunca recebeu nenhuma mensagem da sua mãe? Você nunca pediu uma mensagem? É muito interessante. Nossa, mas você frequenta tanto tempo e nunca soube notícia da sua família? E isso aparece muito no Centro Espírita, e a orientação que tem que dar é exatamente isso. Cai fora disso. Experiência pessoal, eu recebi. Uma pessoa me trouxe uma carta, uma mensagem, ignorei. Falei, não, isso não é. Não é, porque eu, de fato, não percebi isso. Não, Dá certo, é isso aí. Não é, A gente pode se apegar a essas coisas. Chico, se o Kardec manda jogar 10 verdades fora, você vai se apaixonar. Não, acho que isso aqui é o nome do Zezinho, não sei. Entendeu? Não. Você, como é que se diz? Foi atraído e entrou no conto. Tempo passa rápido, olha, a gente está chegando no final, são 21 horas e 22 minutos. Nós sempre trazemos uma poesia para encerrar, e novamente nos visita Maria Dolores com a nota de gratidão que foi extraída da obra A Vida Conta, pela psicografia de Chico Xavier. Vim para me contar a história dessa poesia. Pode. Essas poesias o Wilson está gravando nesses programas que nós realizamos, porque nós temos um projeto de fazer um CD só com essas poesias e vender esse CD como uma forma, né, de financiamento do nosso programa. Então, essa poesia vocês de novo vão assistir com todo aquele coração, porque ele está produzindo para o nosso CD. E assim, tem uma particularidade nessa poesia que eu encontrei. A Maria Dolores aqui, ela se refere aos trabalhadores do plano físico. Então é ela manifestando gratidão pelas pessoas que trabalham do lado de cá, ainda os encarnados, que permitem que eles do lado de lá possam realizar as tarefas que competem a todos nós. Então é uma poesia muito profunda. Alma fraterna e boa, reconheço que sou quase ninguém, mas agradeço em preces de alegria o amor com que me amparas dia a dia na seara do bem. Dos giros de meu pobre itinerário, sempre retorno acalentando o anseio de atenuar o sofrimento alheio, a buscar-te o concurso necessário. Ao recolher-te a bênção da união, nas estradas de prova em que prossigo, ante o doce prazer de estar contigo, bem sei quanto te devo a elevação. Agradeço as palavras de conforto que disseste comigo ao doente sem nome, tanta vez se esfalfa e se consome de ânimo fatigado e semi-morto. Deus te abençoe, a luz de bondade e carinho, com que me fortaleces a esperança de não desamparares a criança abandonada às sombras do caminho. Aquele apoio que nos deste em auxílio das mães, em desespero e luta, é um hino de louvor que o céu escuta a envolver-te de júbilo celeste. O prato, a vestimenta, o agasalho que entregaste aos irmãos em desabrigo, tudo o que dás aos outros em trabalho, converte-se em socorro que bendigo. Por tudo quanto fazes e não fiz, toda a paz do teu afeto irmão, sempre fiel ao bem, sempre nobre e feliz, Deus te guarde e ilumine o coração. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Você pode ouvir novamente essa edição do programa. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas, para quem acorda bem cedo também. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam. Nós tivemos aqui a presença hoje da nossa amiga Márcia Aguiar, que novamente veio aqui nos prestigiar, que nos acompanha tão de perto há tanto tempo também. E Karina Pinheiro, que está lá em Ubatuba também, Karina Pinheiro, Ricardo Fatinello, um grande abraço. E a todos que passaram aqui pelo Facebook, curtindo também, a nossa sincera gratidão por nos acompanhar. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Denis Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, aqui conosco hoje, Maria Antônia Paduan, que também nos acompanha, Sérgio Aguiar, que hoje aqui atua na técnica e nos comentários, o nosso amigo André Sanson e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma excelente semana repleta de oportunidades e que a cada dia nós possamos nos revestir de sensibilidade e de gratidão para que possamos olhar o mundo ao nosso redor, as pessoas, e entender que tudo nos é oferecido como lição para a nossa própria evolução. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, para as últimas considerações, e peço para Maria Antônia Paduan para encerrar com uma prece. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de podermos estar aqui, aos nossos ouvintes que nos acompanharam durante essa hora e meia, e que nós possamos fazer sempre o melhor, no intuito de que esse trabalho que nós realizamos, através de um esforço individual, a gente possa fazer com que outros tenham a chance de ouvir e de analisar aquilo que nós comentamos aqui. Que Jesus nos abençoe a todos. Queremos agradecer aos nossos ouvintes, os participantes do programa, aos nossos amigos, Sr. Luiz Guimarães, o Wilson, ao Sérgio Aguiar, a Márcia aqui presente, pela participação, pela troca, pelo aprendizado. E então vamos, neste momento, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus nosso Divino Mestre, e agradecer. Senhor bom Deus, expressamos nossa profunda gratidão por todo o bem que nos faz, principalmente pela bênção de vida que temos e por todos os recursos que nos são concedidos aqui para realizarmos a nossa viagem de aprendizagem. Obrigada, Senhor, por todos os recursos que nos são colocados à disposição e, em especial, pelos ensinos de Jesus, para que possamos seguir em frente com fé, com esperança, que dias melhores virão pela nossa própria evolução. Obrigada por estes momentos em que aprendemos tanto, que recebemos inspiração do alto e que vossa paz possa permanecer conosco, possa envolver os lares dos nossos ouvintes, de todos aqueles que comungam conosco no caminho do bem e do amor. Obrigada, Senhor. Assim seja. Das 20 horas às 21h30, eles são ao vivo. Mas estes dois programas ao vivo são retransmitidos em alguns outros horários. Você pode entrar no nosso site União Rádio Web e ver a grade de programação e encontrar para outros horários. Você quer ouvir novamente esse programa? Você quer compartilhar para um amigo? Você tem como anunciar para ele lá, né, Luiz? E não tem mágica, gente. Quando eu fui difundir o meu trabalho, o Vademecum Espírita, eu fazia assim quadradinhos de 3 centímetros. E nos congressos espíritas, eu ia de mão em mão. Você conhece esse trabalho? Trabalho de formiguinha. E isso era eu sozinho. Agora, nós temos, por exemplo, 46 ouvintes. Se cada ouvinte desse disser assim, pera um pouquinho, deixa eu vou dar a minha contribuição. Eu vou fazer 10 santinhos desse. Ouça o programa Visão Espírita, www.uniãoradioweb.com.br, aplicativo União Rádio Web. Então aí você entrega para um amigo seu e diz, olha, é uma recomendação que eu faço. Você gosta do Espiritismo, e aqui tem música, tem artigos a semana toda, dá uma breve explicação e distribui para 10. Se um desse sintonizar, nós passamos para 90 pessoas. Rapidinho. Então, dentro desses 46 ouvintes, nós tivemos um de Curitiba, que eu fico muito feliz, porque saímos do estado de São Paulo, né? Estamos aqui com um de Curitiba. E se for o seu Pedro, um amigo meu de Curitiba, um grande abraço, meu amigo. Então, e mais 26 cidades aqui no estado de São Paulo. As cidades, Alan, nós não vamos. Inclusive, eu estava pensando em fazer assim. Porque o sistema que mede, assim, ele. Às vezes ele pega mais ou menos região, né? Exatamente. Mas, enfim, são 26 cidades que estão abrangindo uma região grande. Então, a gente pode realmente aumentar esses nossos ouvintes. Vocês percebem que existem algumas falhas no aplicativo, às vezes o som cai, mas insistam em religar. Nós estamos cuidando disso, logo teremos um aplicativo nosso com mais controle, estamos investindo nisso. O dinheiro que você nos ajuda, continue nos doando, porque ele não está sendo só acumulado, ele está sendo investido em tecnologia para melhorar, né, Luiz? Só para você ter uma ideia, um aplicativo que nós precisamos custa de 8 a 10 mil reais. Então nós precisamos de muito dinheiro, de muita colaboração. E de patrocínio. Se você está nos ouvindo e quer patrocinar, que seu nome, sua empresa apareça aqui, apareça no aplicativo do smartphone, fique à vontade, nos ajude. Bom, últimas palavras, Luiz, nós estamos já em cima da hora de terminar. Um grande abraço a todos e obrigado a Deus por nos permitir realizar esse programa. Um abraço a todos. André, obrigado pela técnica aí, sempre precisa. E todos vocês que estiveram conosco conectados, tenham um domingo maravilhoso, que a energia que nós plantamos aqui nessa hora e meia irradie por todo o nosso domingo e para todas as pessoas da nossa convivência no dia de hoje. Uma ótima semana a todos. Você acabou de ouvir Programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.